pés. Veja que garoto iluminado do que foi capaz. Na barriga da mama já bailava no palco e nasceu em janeiro do Triângulo Mineiro. Enquanto mãe cantava, papai acompanhava. Até de madrugada ele nunca chorava. Enquanto o som rolava, ele lá no meio daquela zoeira e só reclamava quando era hora de tomar uma madeira. E assim ele cresceu e hoje é parte de uma raça brasileira, cantando pelo mundo inteiro, levantando a nossa bandeira. Neguinho danado, na ponta do pé ele sente o sambão atualizado. Se mudar o ritmo ele dá o show, não dorme no ponto. Se realizar, quem já não ouviu uma canção de amor, o sol vai contrariar.